O que adianta tanto ouro se você não é feliz? Tem de tudo tantas coisas, tudo que você sempre quis. Mas há um vazio enorme dentro do teu coração, no profundo uma tristeza, e esse mundo é ilusão. Mas o Deus que ama muito você enche o vazio que existe em teu ser. Estrada triste nunca mais vai existir. As ilusões são coisas que ficaram pra trás. Aquelas lágrimas que você derramou, pode até te envolver. O cigarro ou a bebida podem até te dar prazer. Mas é coisa de momento, logo vem a solidão. No profundo a tristeza, este mundo é ilusão. Mas o Deus que ama muito você enche o vazio que existe em teu ser. Estrada triste mais vai existir. As ilusões são coisas que ficaram pra trás. Aquelas lágrimas que você derramou, vazio enorme dentro do teu coração, no profundo uma tristeza, esse mundo é ilusão. Mas o Deus que ama muito você enche o vazio que existe em teu ser. Estrada triste nunca mais vai existir. As ilusões são coisas que ficaram pra trás. Aquelas lágrimas que você derramou.